assim, ó. Lá vem a nega. Lá vem a nega. Lá vem a nega. A nega tá. Explode o bagulho. Dá-lhe da boca. Belém do Pará. Batidinha maneira. Como é que é? Toca o negócio aí. Como é que é? Vem nesse ritmo aqui, ó. Toca o negócio aí.